Taxi Bono 705, PAV 169, até na Floripa com 4 horas. Processo 05, está autorizado, via Índia, posso esperar chamar 2895, PNH 1010. Via Índia, posso trazer 05, Bono 705, com 1010. Autorizado, toca de novo na 10. Se agilizar, está autorizado, Thiago Canto. Está presente já virando base para 1-0, Tiago Canto. Feição, reporta na final do 1-0, Tiago Canto. O ajuste no 0 e no 2 agora. Gente, reporta na final do 1-0, Tiago Canto. 1-0, 1-2. Zero, vento 090 graus, 49, Serra Gofiosca. Beleza, tá caindo metido 90, Serra Gofiosca. Salvador, voa gol no 705.0 da 1-0. 1-705, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol no 705. Gofiosca, socorre metal 1-5, dá presente, curva à esquerda, reporta no través norte da torre. Reporta através norte da torre, Sierra Gofiosca. Voo 099, na posição 09 para 5. Gol 1705, isso decolagem 1-0, vento 1-0 graus 3, né? Isso decolagem 1-0, gol 1705. Beleza, 1-1-1-6-8. Passo, prossegue para o toque na 1-7? Afirma, tá visual contra a sua gol na final da 1-0. Então, seguinte, agilize para o toque arremetido na 1-7, Serra Gofiosca. Sim, Serra Gofiosca. Estabilizado. 2012, a reportagem estabilizada, ele é 63, ele é restrição no 866. 1-6-8. Gofiosca, livre toque remetido de 1-7, o vento 1-0-0 graus 3, não. Livre toque remetido de 1-7, Serra Gofiosca. O 705 decolou 1-8, controle 1-9, decimal 3-5, boa viagem. Obrigado, boa noite. Para 7, livre táxi, via Fátima 1, Índia até o ponto de espera da 10. O ponto de espera chama 2895, PNH 10, 12. Afirma, Serra Gofiosa. Tem condições de cruzamento à retaguarda do tráfego? Sem dúvida. Cruza a retaguarda do tráfego, reporta para gira base na 7, Serra Gofiosa. Reporta para gira base na 7, Serra Gofiosa. Vou 09, 09 agora livre, chama táxi. Uno 68, sola 20, primeira direita, sola 21, 1. Tudo bom, 21, 1, 8. Paulo, boa noite, voo 968. É 37, alinha e decola, pista 10, vento 1900 graus 39. E decola, pista 10, cenário 637. Gerando base 97, Serra Gofiosca. Serra Gofiosca, tráfego no visual, livre toque remitido 97, vento 1900 graus 39. Teve toque remetido na 7, Serra Gofiosca. Porto Seguro, 1363, horas. Só alternativa. É, Porto Seguro, gol 099. Gol 099, tá autorizado via Pátio Uni Índia. Porto Espera chama Torre 1895, PNH 1012. Autorizado, tá aqui a Pátio, Porto Espera, chamará regresso na Juliette, gol 1968. Mantém a posição da Juliette, gol 1968. Mantém. É, meia. 1866, chame torre, 1895. 1895, boa. 35, obrigado, chinelo 6327. Torre, o gol 1866. 8-6, continua a aproximação, aguarda a autorização para o pouso, ajuste no 0-2. Aguarda, 8-6. Tiago Golf Oscar, tocou a remeteu 2-3, da presente todo o farol de Itapuã, repórter com o visual com o Boeing da Gol na final da 1-0. Farol de Itapuã já está visual, estou Tiago Golf Oscar. Tiago Fiosca, repórter na vertical do farol de Itapuã. Tiago Fiosca. Apoio, Fiosca. 1-8-6-6 para informação, Charlie 150, se afastando para o litoral sul, não interfere com seu pouso. Cheque o trem livre de pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 3 nós, ou 1-1-6-8. Tem livre pouso 1-0, tá baixado travado, voo no 8-6-6. Voo no 1-6-8, Juliette, portão 7. Graças a Juliette, pro portão 7, 1-6-8. Sete, 05, chame, peço repito, 1-2-5-1-3-3-2-5. Obrigado, boa noite. 9, mantenha a ponte espera no 0. Farol de Itapuã, 0-0. O Thiago Fiosca realiza o cruzamento à retaguarda do Boeing da Gol, repórter para a base, pista 1-7, Thiago Fiosca. Gente, na retaguarda, repórter para a base, informa o ponto final, final da 7, Thiago Fiosca. Cliente, Thiago Fiosca. Europa 084, call identity and flight level 050, clear the Mari arrival. Then 050, identity and Mari arrival, 084. Mas 1-0-9-9 ou 1-0-0 aí? 1-0-0-9-9. A base 1-7, Thiago Fiosca. O Thiago Fiosca autorizado o pouso, pistão 1-7, o vento 1-3-0 graus, 4-9. E pouso 1-7, Thiago Fiosca. Solo 27, primeira direita, solo 21. 21, mero direito, 8-6-6 a bordo. Solo voo, 8-6-6. Prossiga, prossiga. Segurou sua esposa, muito boa noite. Boa, Alfa Juliette, portão 4. Entendeu, Alfa Juliette para o 04, para o 866. Luna 099, poderia falar de 1-0, o vento 120 graus, 4 nós. 3009 graus. Decolar os 29, controle 1, Mono Nave, decimal 35, ABS. 3935, boa noite. Thiago, Fio Oscar, fala os 29, livre backtrack, repórter liberando a Oscar. Pessoal, Manoel, muito boa noite, bom 099. Bono 099, contato radar na decolagem, estuda viado para o nível 360 após 2 mil pés, está autorizado curva direita na proje elefa. Após 2 mil pés, direita elefa, no 1099. Frequência Lima estacionar, Thiago Fiosca. na 327 na descida. 6327, aguarde. É 327, vista para o nível 050 na proa do NDB Ilhéu. Nível 050 na proa do NDB Ilhéu, vista na linha 327. Delta 084, no restrictions, descend 2,000 feet, QNH 1012, cleared, final ILS approach, report established. With no restriction, correct, this is 2,000 feet, and QNH 1012, cleared, ILS approach, runway 10084. Xanã 6327, 5 milhas para Coral, serviço radar encerrado, Xamiléus 1201. Uno 099, chame centro Recife, 1260, alterna 1288. 260-1288, boa noite. Patrulha 02. Sua intenção então é só fazer o táxi, o translado do pátio do GRAE para o prátio militar, confere? Até a Oscar para que eu tenha contato visual com o senhor e de lá eu autorizo a decolagem direto para o pátio militar, ok? Entende. Patrulha 02, me escuta? Uma polícia rodoviária federal, confere? Obrigada. Teve autorização Guarulhos? Gol 2043, está autorizado Guarulhos, nível 360, via pêsulo 10 até Taubaté. Decola da 10 após a decolagem curva direita na saída da Eulida Motiva. Transponder 5462, o controle 119.35. Gente, autorizado 360, via pêsulo 10, decola da 10 com curva direita na saída da Eulida Motiva. 5462, transponder 1935, eu controle pro gol 2043. Gol 2043, cotejamento correto, chama quando pronto no 07. Chama ali pronto. Power, bom dia, Delta 084, established, final, runway 10. Brazil 84, I have inside check and gear, clear to land in runway 10, wind 110 degrees, 04 knots, scan 8, 1012. 1012, copy the aircraft. Questionnaire 6310, acione identificação, aposta a voz, voe e TAP, desça para o nível 010, ajuste no 012, livre de restrições de velocidade. Desce para a confirmação de antena, 110. 050, ajuste a 10012. Ok, 050, ajustado no 012, identificamos, aposta a voz, voe e TAP, hoje é 6310. Patrulha 07, prossiga. Patrulha Isso, vai em A junto com, com patrulha 02, confere? Gente, então, taxi os dois, por gentileza, até a taxi lógica, onde eu possa ter contato visual, e quando lá gerencio o seu para decolarem para direto para a parte militar, ok? Me chama na ótica. A Rapid 084 on ground at 45, contact ground 121, that's my 1. 121, you're over to the obrigado. Apache 084, runway vacated. Rapa 084, approved taxi via taxiway, Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, you're over to the 084. Pronto, eu estou em contato visual com os senhores. Se ele é presente, pode decolar seguindo em frente. O pátio militar, ele fica próximo à taxa hotel. Você tem a carta do aeródromo? Afirmativo, senhora. Pronto, sua ingressa pela taxiway hotel. Pode vir em aproximação para pistão no zero, como se fosse de pouso, e efetua o pouso pairado na interseção hotel ali para ingresso no pátio militar. Afirmativo, já está fora do solo, está efetuando nesse procedimento. Gente, decolou agora os 47, o vento 110 com 4. 02. 07, liga aí a borrinha à frente. Decolei o 02. Estou visual com a iluminação, acredito que seja o pátio militar. Zero sete está seguindo em aula, mantendo separação. Gente, está em contato visual, solicito a gentileza de me rebotar no solo controlado, os dois helicópteros. 02. 07 se entra. Patrulha 02, prossiga. É, o oficial de operações está ciente do pouso de vocês, eles já devem estar se aproximando para estabelecer contato, ok? Tem frequência livre, até a próxima. 07, pessoal. Bem, 07, até a próxima. Até 07. 16310, sem restrições vista para 2.000 pés, ajuste 1012, autoridade LS da pistola 0, reporte estabilizado. Descendo para 2.000 pés, está ajustado 1012, autorizado LS, vamos informar estabilizado, também 310. Salvador, 3858, Terra, boa noite. 3858, a sua identificação após a bordo do ESTAP para a chegada à malha, ajuste no 012, vista para o nível 050. Descendo ao 050, ajuste no 012, manda ESTAP da presente, então, 3858. Pan 3662, acione identificação, desta via chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 012. Ok, chegada a Mari via para o 060-3662. Pan 3662, após Fabog, vou estar. Após Fabog, está, é isso? Afirmo. 2, ela vai capturar o glide, Campa Vista, Ocean 6310. Ocean 6310, complexo final, chame torre 1895. 1895. Boa noite, Oceania 310, final do LS X-Ray. Oceania 310, baixado e travado? Não, ainda não, já. Bote quando baixado e travado. Agora, Oceania 310. A 310, vento 1 com 3 nós, sem livre pouso, pistão a 0. Altímetro marca 1012. Obrigado, livre pouso na 10, 6310. Pode estabilizar. 2.0012, desconsiderando, tá 3850. Para o pushback, acionamento Gol 2043, posição 7. Gol 2043, está autorizado no 07, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Controle de Salvador, boa noite, Salvador Tango, Serra Tango. Passando o Serra Tango, acione identificação, autorizando a chegada à mara e chame no ponto ideal de descida. Camarada descida, Serra Controle Serra Tango, autoriza a voadona? Exato, chame descida. Autorizado, boa noite, Serra Tango. Fernando, vem a 3, vamos ver. No solo 00, 211, Oxa. 211. Oxalá 6310, Oxalá 6310, táxi via Alfa, reportante da Taxi Gillette. Alfa, chamarante da Gillette. Corpo 3672, pode descer direto, 3000. Primo, sem gestão, a gente pode ver, a gente só vê, tipo, a etapa, 3672. Serra Tango, para descida? Para 4.000 pés, o Serra Tango, altímetro em Salvador, 1012. 1012, 4.000, Serra Tango. 043, 178 a bordo, 3 horas e 40, pés no galeão. Gol 2043, autorizado, táxi até o ponto de espera da 10 via Pátio Índia, no ponto de espera Torre 9895, ajuste na 012. 012, foi o táxi Pátio Índia, ponto de espera 2-4. Localizador com a pista vista, o TAM 3858. 3858, complete aproximação, ele é assistindo a torre Salvador e 1 no 8, principal 95. 3895, TAM 3858, boa noite. Aproximação, vista para 2.000 pés, centro permanece no 02, chama estabilizado, 3.662. Ok, 2.000 livre, eu iria aliás, X-Ray, 3.662. 3.0. Estacionamento 3.0, está autorizado Juliette, portão 01. É Juliette, portão 01. Boa noite, Gol 2043, ponto de espera da 10 para 1. 2043, mantém o ponto de espera e aguarde. Aguarda. Corre Salvador, TAM 3858, passando sim para baixar travado. 2043, estou ciente, mantém o ponto de espera e aguarde. Mantém. TAM 3858, tem livre pouso pista no 0, vento uma centena, 3.9. Altímetro 1012. Livre pouso pista no 0, TAM 3858. A linha E mantém pista 1-0. Prepara para decolagem imediata assim que autorizado. Afirmativo, Lima, mantém 1-0. 2043. É 1-8, decimal 95. 95. Nos fala 07, livre à direita, chame Sola em 1-2-1-1. Direita, 2-1-1, já 3-2-5-1. Salvador, até 3858. Tá 3858, táxi de Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette para o 2, até 3858. Boa noite, Torre. 3662, passa Simbra. Tá, 3662, muito boa noite. Check trem, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, com 4 nós, altímetro 1012. Ok, livre pouso na 10, OTAN 3662. 2043, decolar 08, controle 11935. Controle 1935, 2043. Controle, boa noite, voo 2043. Voo 2043, contato radar, decolagem, submantendo o fio de voo 360, após cruzar 2000 pés, voo Leda. 360, após 2000, Leda, 2043. Tango Whisky, Serra Tango, livre aliança aqui para 10, chama estabilizado no curso do localizador. Reportará estabilizado, isso, Serra Tango. Você já está na Polizona? Já está, tá? Eu estou na Polizona? Estou na Câncer. Pela projeção da minha apresentação na Adelso, vai passar através da posição Duna, vai passar à direita e duas milhas à direita. Gente, você já está fazendo a correção? Dois no solo, Zuno 1 no livre à direita, 1-2, 1-1. Cruzando, obrigado. Cruzando 040, solicita pro de Motiva, se possível. Sim, que vai. Salvador, boa noite, Alçã, 3662. Salvador, gol na nave 73. Pegou. Salvador, gol na 7973. Salva Equador, gol 9793. Gol 9793, tá pronto, cópia? Afirmativo, gol 9793. Gol 9973, está autorizado o Galeão, nível 360, decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita na saída da El, Leda, após direto Irume, após a conformada do plano. Transponder 5502, controle 199, decimal 35. Sete, autorizado